Merhaba Arif, sağ olun. Confere autorizado Guarulhos, via pêssego 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pista 10. Transponder 5517, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360. Meia roda de voo, apresilou 10 até Taubaté. Da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após decolagem, pista 10. Bom, 961 no correto, portão 7, chama o campo, Schmeck, seu nome. São Paulo 360. 601, Eco confere, autorizado Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5520, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 360, São Paulo. Portão 360 no correto, portão 2 chama o trampo, espécie, fundamento. autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Mais distante para iniciar a nave da Gol já no posto no 07, ela está aqui a causa, ela me escuta aguardando. Minha 01, aguarda distante para iniciar a nave da Gol no pushback no portão 07, ela está aqui a causa, ela me escuta aguardando, por gentileza. Ponto 61, autorizado táxi para ponto de espera Piscano 0, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Atualmente. Então 3601, coordene com a equipe do solo após passagem da nave da Goa, cauda autorizado para o estacionamento sanitário. Autorizado após a passagem da aeronave para 3601. Estou mandando Bom, 961, bom dia, autorizado, linha de decolagem, estou no zero, vento 1140 graus, 7 nós. Declarou 235, chama o controle Salvador, 120, 8, bom voo. Autorização 1208, nome é 1, obrigado, bom dia. Autorização 1208, bom dia, Gona 161, na praça 1500, para 3, 60, da Eulida. Gol, Gona 161, contato radar na decolagem, suba a gostar da Delta, nível de 360. Antena da El para eu de voo 360, quando possível vou à proa mais afetada. Seu nome é Ana, obrigado, Leda. Obrigado, proa de Leda, Ana é Ana. Liga para o solo. Bom dia, eu vou o golpe de risco. Continuo pátio 3, posição 4, Lima. Autorização de reboque para a posição 97 do pátio 1. Autorizado o reboque, reporte ao término, golfe de risco. Reporte ao término de risco. passar. Romo 67, 13h40, Galeão. Santa 3601, não autorizado táxi para ponto de espera Pistão 0, via táxi para Índia, no ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 2 e montou. Táxi autorizado, ponto de espera 295, no 0, no 2, tá? 3601. Autorizaria por aí de Máxima, no gol 1161? 1161 na voz de coordenação. Ok. Autorizando a prova de Ognave. Ognave, obrigado. Oi, Salvador, está 3601, ponto de espera no zero, pronto. São 3601, autorizado a linha de decolagem, toma zero, vento 140 graus, 7 minutos. Decolagem autorizada no zero, está 3601. Ou no 161, chame o centro Recife na frequência 1251, na alterna 13325. 51, alterna 3325, 1161, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, voo Fincon, Quebec. Fincon, Quebec, pra si. Bom dia, voo Fincon, Quebec na ponte 10, bate 1. Produção autorização pra nível de motor. Marcha lenta, gente, com a cor que espera. Gente, o solo tente reporta ao término, voo Fincon, Quebec. Ok, só o tempo aí estimado é 10 minutos, né? Obrigado. Entendi. Então, 3601, decolar 242, controle, transfere 120, decimal 8, bom voo. Vou no 208, tá 3601. Controle Salvador, TAM 3601-2000, TAM 3601, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, autorizado 13, Leda na feira da ETA. Leda, TAM 3601-360. Autorizando a Pro de Postmo, Oscar Sierra, Mike Sam. Pro de Postmo, TAM 3601. Então, 3601 no chão do centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 1251, 13325, 3601. Gente, bom dia, Golf em Forte Quebec. Salvador, é o Mike XA Delta. XA Delta, prossiga. É o XA Delta na posição 12, remota. Solicito autorização para girar motor em marcha lenta. Informe que o extraero já está ciente. Estamos ciente, reporte ao término, Mike XA Delta. XA Delta, grato. Salvador, Gol. Siga para o solo. Vou pedir. E o uísque chamou o solo? Afirma, senhora. Finalidade do rebote na posição 7. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Paulo, Salvador 1, Mike XP Delta informa que já concluiu o cheque de motor e agradece, então, bom dia. Gente, bom dia, Mike XP Delta.